ao homem. Semente que brota em frondosa é sombra e abrigo. Jesus, caminho dos homens, caminho dos homens. Adeus ao Pai. Caminho dos homens, adeus.